dentro deste mundo há outro mundo, impermeável às palavras. Nele nem a vida teme a morte, nem a primavera dá lugar ao outono. Histórias e lendas surgem dos tetos e paredes, até mesmo as rochas e árvores exalam poesia. Aqui, a coruja transforma-se em pavão, o lobo em belo pastor. Para mudar a paisagem, basta mudar o que sentes. E se queres passear por esses lugares, basta expressar o desejo. Fixe o olhar no deserto de espinhos, já é agora um jardim florido. Vês aquele bloco de pedra no chão? Já se move e dele surge a mina de rubis. Lava tuas mãos e teu rosto nas águas deste lugar, que aqui te preparam um fausto banquete. Aqui todo ser gera um anjo. E quando me veio subindo aos céus, os cadáveres retornam à vida. De certo viste as árvores crescendo da terra, mas quem há de ter visto o nascimento do paraíso? Viste também as águas dos mares e rios, mas quem há de ter visto nascer de uma única gota d'água uma cintura de guerreiros? Quem haveria de imaginar essa morada, esse céu, esse jardim do paraíso? Tu, que ouves este poema, traduze-o. Diz a todos o que aprendeste sobre este lugar. Namastê, o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em todos vocês, queridos e queridas ouvintes do programa Lux Esotérica, que se iniciou hoje com esta maravilhosa recitação de versos da sabedoria oriental, da sabedoria do Oriente Próximo, dos nossos queridos irmãos árabes com Rubaiyat e outros grandes poetas místicos que traduziram a sabedoria interna espiritual. E nós tivemos aí a Letícia Sabatella e a música de Marcos Viana recitando O Mundo Além das Palavras, que nos deu essa introdução, ouvintes, para esse programa de hoje, que vai nos falar sobre o método para penetrar esse mundo que está aqui conosco, mas que os nossos sentidos não captam, que a nossa visão não captura, que os nossos ouvidos não ouvem, mas que a nossa alma navega nesse mundo diuturnamente. E nós, infelizmente, ouvintes, não temos a percepção desses mundos, simplesmente porque a sua frequência está muito além do que capta os nossos cinco sentidos físicos. O mundo astral, que é o primeiro mundo imediatamente acima do mundo físico, ele tem vibrações milhões de vezes mais rápidas do que as vibrações mais rápidas que nós temos no mundo físico. E ao mesmo tempo ele está aqui conosco, simultaneamente no plano físico, cada um de nós, seres humanos, aquilo que nós chamamos de emoção, os nossos sentimentos, na verdade não são apenas o que propaga o nosso corpo físico. Existem energias que nos circundam, que são verdadeiramente as energias astrais. O plano astral, a quarta dimensão, é esse mundo que nos circunda, e nós temos um corpo energético que nos envolve, uma aura astral que nos envolve e que nos permite justamente nos manifestar nesse mundo. E como essas belíssimas palavras desse poema, que foram recitadas pela grande atriz Letícia Sabatella, com a sua voz realmente encantadora, nos dá uma pequena ideia, ouvintes, do que é o mundo onde nós estaremos quando nós passarmos deste mundo físico para o mundo astral. É um mundo, ouvintes, que responde imediatamente aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos. É uma coisa muito diferente do que nós estamos acostumados aqui na Terra, onde para fazer as modificações no mundo que são necessárias para nós, nós realmente sofremos bastante, pois o mundo físico é bastante resistente, é da própria característica da inércia do mundo físico, esta dificuldade para que nós possamos realmente mexer com ele. Mas o mundo astral, ouvintes, é completamente diferente. É um mundo onde basta você querer, onde basta você imaginar e principalmente onde basta você sentir para automaticamente se mudar o mundo ao nosso redor. Então, é muito importante, isso vai ser sempre expresso aqui nesse programa, durante esta série de programas sobre o livro Que é Além da Morte, da necessidade de nós controlarmos e elevarmos, né, sutilizarmos a nossa emoção. E Charles Edbitter, ele fala aqui nesse livro, no seu quinto capítulo, como ele se transformou, né, de um sacerdote anglicano vivendo na Inglaterra no final do século XIX, como as hipóteses religiosas não atendiam ao seu anseio de compreender melhor a vida e também a vida após a morte. E ele, como padre, como sacerdote anglicano, a igreja anglicana, que é uma igreja que mantém todos os rituais, só não presta obediência à Sé Romana, na Inglaterra, Leadbeater fazia todo um trabalho, né, ali pastoral, né, tendo na paróquia onde ele trabalhava, um trabalho de preparar as pessoas para os sacramentos, para a comunhão, para passar por todos os ritos cristãos. Mas, como ele mesmo diz aqui no livro, as pessoas indagavam a ele exatamente sobre a vida após a morte, o que aconteceria com as pessoas. E ele jamais se sentiu satisfeito com as respostas que a teologia dava a esse respeito, sempre colocando que isso seria um mistério de Deus, e que ao homem não seria permitido investigar sobre isso. E ele conheceu o movimento que na época também surgia, que era o espiritualismo, né, na sua vertente europeia, que nós aqui no Brasil conhecemos mais como espiritismo. E ele frequentou algumas sessões espíritas, mas principalmente o que alterou completamente a sua postura com relação a essas coisas foi quando ele conheceu o livro O Mundo Oculto, de Alfred Percy Sinnett, e também conheceu o livro Budismo Esotérico, também do mesmo autor, de A.P. Sinnett, onde realmente abriu um novo horizonte para o autor desse livro que nós estamos utilizando. E então ele veio a conhecer também a Sociedade Teosófica, a própria Madame Blavatsky, frequentar a loja teosófica de Londres, e ele então ficou conhecendo, ouvintes, todo um universo esotérico, espiritual, que ele jamais imaginou que existia, e principalmente um universo que é já vivenciado há muitos e muitos milhares de anos, principalmente pelos orientais, principalmente pelos hindus, pelos tibetanos, pelos chineses, pelos povos do Oriente Médio, do Oriente Próximo, que tem realmente uma vida espiritual com uma história muito vasta. E o mundo além da morte é realmente algo que eles conhecem. E Leadbeater também ficou sabendo da existência de homens aperfeiçoados, os chamados mestres de sabedoria, e ele, tendo conhecido Madame Blavatsky, que era declaradamente uma discípula dos mestres, Leadbeater também se ofereceu para ser um Shela, ou seja, para ser um discípulo dos mestres, e por meio de uma carta materializada do próprio mestre Kutumi, Leadbeater foi convidado para ser um discípulo desse mestre. E no mesmo dia em que ele recebeu a carta que o aceitava como discípulo, uma segunda carta foi recebida indicando a ele que se mudasse para a Índia e fosse com Madame Blavatsky para a sede da Sociedade Teosófica na Índia. E resumindo muitas coisas que ele diz aqui, da sua mudança daquela fé cega que lamentavelmente o cristianismo moderno prega, dessa mudança até descobrir realmente que dentro do ser humano há poderes latentes que podem ser desenvolvidos para que o ser humano possa conhecer diretamamente esses mundos, que é, por assim dizer, o assunto que nós queremos tratar aqui hoje, que é sobre a clarividência. A clarividência de Leadbeater foi desenvolvida por meio das instruções do seu mestre Kutumi, mas Leadbeater nos fala aqui de muitas maneiras de se desenvolver a clarividência, mas que há maneiras, obviamente, errôneas de desenvolver esse poder de percepção dos mundos ocultos, né? Há pessoas que forçam a sua clarividência, por exemplo, por meio das drogas, há pessoas que se permitem serem hipnotizadas, né? O que era chamado na época dele de mesmerismo, e há aqueles, por exemplo, que fazem exercícios de yoga indiscriminadamente, né? Os exercícios respiratórios, ou chamados tecnicamente pelos hindus de pranayamas, né? Então há muitos métodos de se forçar o desenvolvimento da clarividência. E por que ele indicou que esses métodos são prejudiciais? Porque aquele ser humano que se aproxima, né, do desenvolvimento espiritual, que demanda exatamente a visão, a percepção dos mundos ocultos, ela precisa estar ciente desses métodos errôneos, porque por via de regra a pessoa normalmente é convidada a desenvolver esses poderes por esses meios escusos, muitas vezes por desconhecimento, outras vezes realmente por pura exploração, né? Porque a maior parte desses sistemas dependem de certos instrutores que na verdade querem obter poder sobre a pessoa, e lamentavelmente a maior parte desses métodos errôneos leva à destruição da saúde física da pessoa. E então Leadbeater tenta explicar qual é então o melhor método para o desenvolvimento desses poderes, porque ele indica que ninguém deveria simplesmente crer no que ele disse sobre as suas pesquisas, mas aquele que quisesse realmente pesquisar, investigar, teria que ele mesmo desenvolver esses poderes e ir até aqueles planos para conhecer realmente essas realidades que apenas ouvindo nos parecem fantásticas, né? Então ele fala aqui sobre os métodos mais adequados. E ele diz aqui sobre o melhor método. Então, quais seriam então os métodos mais eficazes, se tantos são prejudiciais? De maneira geral, os métodos mais eficazes são aqueles que, ao invés de alijar o corpo físico pela força, eduquem a alma para dominá-lo. O mais seguro e saudável é colocar-se sobre a orientação de um instrutor competente e praticar apenas o que ele aconselha. Mas onde encontrar um instrutor qualificado? Não certamente entre aqueles que se anunciam como instrutores, nem tampouco entre os que cobram a instrução e se oferecem à venda os mistérios do universo por tantos, né? Aqui ainda estava na época dos cruzeiros, né? Por tantos reais ou por tantos dólares. Agora, como sempre, se pode obter conhecimento das mãos dos autênticos adeptos desta grande ciência da alma, cujos rudimentos apenas tateamos em nossos estudos mais profundos. Sempre existiu uma poderosa fraternidade de sábios, sempre solícitos em comunicar sua doutrina ao homem reto, pois foi com esse propósito que eles empreenderam o árduo trabalho de adquiri-la, isto é, para poderem guiar e ajudar. E como poderemos chegar até eles? Não poderemos fazê-lo simplesmente pelo corpo físico, e talvez nem mesmo os reconhecêssemos se nos acontecesse de vê-los. Mas eles podem vir até nós, e seguramente o farão, se nos acharem aptos para participar da obra de ajudar o mundo. Seu único e magro interesse consiste em impulsionar a evolução, auxiliando a humanidade. Eles precisam de idealistas dedicados a esta tarefa, e os estão sempre vigiando. Assim que ninguém tema ficar esquecido, uma vez que esteja preparado para a obra. E é aquele famoso dito que é muito vulgarizado, mas que é uma verdade muito profunda, ouvintes, que é: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E se o mestre aparece, é porque é época do discípulo estar pronto. Então, aqueles que querem, ouvintes, serem realmente possuidores desses poderes, mas sob o controle da sua alma, devem primeiro se elevar em sua consciência, se purificando e entrando em contato com os mestres verdadeiros da grande fraternidade branca. E Lidbitter indica: como se há de começar esse processo? Se desejais obter a visão superior, imitai os estudantes que foram referidos. Antes que tudo, consegui o aperfeiçoamento moral e mental, a fim de que sejam bem sucedidos vossos esforços em adquirir então os poderes. Possuí-los sem haver primeiro adquirido estas outras qualidades, ou seja, a pureza, o desenvolvimento moral e tudo mais, seria, em verdade, uma maldição ao invés de uma bênção, pois faríeis mau uso deles e vosso último estado seria, com efeito, pior do que o primitivo. Se vos sentis tão seguros de vós mesmos, e sob toda e qualquer circunstância fareis o bem por amor ao bem, mesmo contrariando vossos próprios interesses terrestres, e se vos esqueceis de vossa pessoa por amor ao mundo, então se vos oferecerem ao trabalho, se abrirão então dois métodos eficazes que irão levar-vos ao desenvolvimento da clarividência e que nenhum dano vos causarão, ainda que não obtereis realizar todo o vosso objetivo. O primeiro, conquanto perfeitamente inofensivo e mesmo útil, não se enquadra a todas as pessoas, mas o segundo é de aplicação universal, e posso dar meu testemunho pessoal que ambos têm sido eficientes. E quais são esses dois métodos, ouvintes, que Leadbeater, esse grande clarividente, nos indica que são os métodos adequados ao desenvolvimento da clarividência? O primeiro deles tem a ver com a quarta dimensão, que é a dimensão superior a que nós estamos aqui na Terra, que é a terceira dimensão. Sobre a quarta dimensão, Leadbeater nos diz: o primeiro método é puramente intelectual e consiste no estudo da quarta dimensão do espaço. O cérebro físico não está habituado a atuar nesta direção e por isso se sente incapaz de enfrentar esse problema. Mas, como qualquer outro órgão corporal, o cérebro é suscetível de educação mediante exercícios persistentes, graduais e cuidadosos para efetuar o que no começo parecia impossível, e desta maneira conceber com toda clareza as formas de um mundo diferente do seu. E Leadbeater cita aqui pessoas que usaram esse método e desenvolveram a clarividência por meio da educação funcional do cérebro físico, até a possibilidade de conceber as formas astrais e atualizar deste modo as potências latentes. É simplesmente uma questão de dilatar a faculdade perceptiva até atingir a matéria astral. E Leadbeater faz uma ressalva: admito que de cada 20 pessoas que fizessem esta tentativa, apenas uma lograria tal êxito com tanta rapidez. No entanto, de qualquer modo, o assunto é sobremodo fascinante para os dotados de talento matemático, e quando não lhes amplia a faculdade visual, há de pelo menos proporcionar-lhes compreensão mais ampla e perspectiva mais dilatada do mundo, o que em si já é compensador. Na falta de uma autêntica visão astral, o estudo da quarta dimensão é o único método de meu conhecimento por meio do qual se pode obter uma clara compreensão dos objetos astrais e um conceito definido do que é realmente a vida astral. E, obviamente, ouvintes, que isso tudo só pode ser atingido se o indivíduo realmente estiver sendo assistido por alguém que tenha também desenvolvido a clarividência, porque existem barreiras naturais que impedem que nós, né, meros mortais aqui, que só temos os 5 sentidos, entremos para essa percepção de uma maneira comum. E, aliás, essa proteção é completamente compreensível, e é ela, caros ouvintes, que preserva a nossa sanidade. Porque se nós já estivéssemos simultaneamente com os nossos 5 sentidos, ainda tivéssemos a percepção da quarta dimensão, nós teríamos um mundo na nossa consciência muito mais complexo do que ele é hoje. Já tem pessoa ficando louca, né? E já não aguenta o mundo como ele é. Imagina se nós também estivéssemos enxergando aqui, ao mesmo tempo, ao que nós enxergamos a matéria física, se nós estivéssemos vendo os mortos, se nós estivéssemos vendo também os vivos que estão dormindo e se projetam também no mundo astral, se nós estivéssemos vendo os outros habitantes do plano astral que não são humanos, como os elementais naturais e artificiais, se nós estivéssemos vendo as ondas vibratórias que as pessoas criam quando elas pensam, quando elas se emocionam, né? E é por isso que nós ficamos muitas vezes perturbados quando nós encontramos com determinadas pessoas, ou quando nós vamos para uma aglomeração de pessoas, para um campo de futebol, ou para dar um passeio numa rua muito movimentada. Quando nós retornamos para casa, nós nos sentimos agitados, meio perturbados, meio chacoalhados. É porque há uma série de vibrações que as pessoas emitem, e as grandes aglomerações ou pessoas que têm um pensamento, uma emoção muito forte, quer seja positiva ou negativa, elas nos afetam. E esse mundo, ouvintes, é um mundo de muitas cores, é um mundo de muitas formas que surgem e que desaparecem quase que instantaneamente. E ver isso simultaneamente com o mundo físico seria realmente a porta da loucura para muitas pessoas. E além de tudo isso que eu estou dando aqui leves pinceladas, o mundo astral ainda tem uma característica própria, que é a memória dos eventos que acontecem no mundo físico e também no mundo astral. Só para dar um exemplo, se nós pudéssemos ver o astral naturalmente, quando nós andássemos pela rua e chegássemos numa esquina, nós não veríamos apenas os eventos atuais que estão acontecendo nesse momento, mas há ali gravado simultaneamente uma série de imagens de coisas que podem ter acontecido, de pessoas que podem ter participado de acidentes, de discussões, de brigas, e aquelas memórias estão ali de uma maneira vívida, estão acontecendo e reacontecendo, e isso realmente confunde muito a cabeça das pessoas que estão no astral, como se elas estivessem diante de filmes que são tocados, que são apresentados repetidamente. Então é um mundo que realmente desafia realmente a sanidade de qualquer pessoa. Por isso mesmo, o nosso corpo físico, o nosso duplo etérico, que é a parte energética do corpo, tem bloqueios para impedir que essas frequências cheguem até nós. Mas, como indicou o Leadbeater, as pessoas que fazem o esforço mental, que fazem os exercícios do yoga, que fazem os exercícios respiratórios, principalmente aqueles que desenvolvem as suas capacidades superiores, vão rompendo paulatinamente essa proteção, até que ela vai se abrindo e a pessoa vai incluindo na sua percepção também o mundo astral. E, lamentavelmente, tem pessoas que rompem essa tela pelos métodos não indicados, como, por exemplo, o consumo de drogas, o consumo de álcool, que abre essa percepção, né? A pessoa literalmente viaja para os outros mundos, né? Não só na sua fantasia, mas também na percepção dos mundos invisíveis. E há aquelas pessoas que também densificam essa proteção, como há certos hábitos, por exemplo, como o hábito do fumo, né? Do cigarro, das suas diversas vertentes. Ele densifica o duplo etéreo, que a pessoa, na verdade, percebe menos, né? É até uma explicação por que tem tanto fumante por aí até os dias de hoje, mesmo sabendo que o fumo é prejudicial, que causa câncer, as pessoas continuam fumando. Por quê? Porque o fumo tem como efeito colateral diminuir

qual é o segundo método que Leadbeater e que, na verdade, todo o mundo oriental recomenda para se obter esses poderes. E sempre, ouvintes, e sempre é bom ressaltar, salientar, que ninguém deve buscar esses poderes simplesmente para engrandecer o seu eu, engrandecer o seu ego, porque aqueles que assim o fizerem estarão incorrendo naquele caminho largo, né? Nas portas largas da perdição, que é a magia negra. Infelizmente, o egoísmo humano, ele pode se trasladar para a própria busca espiritual. Então, antes de qualquer um desses mistérios, aqueles que realmente querem seguir um caminho de espiritualidade têm que seguir o preceito da purificação. Sem purificação dos nossos motivos, sem nós conhecermos realmente o porquê nós estamos nessa busca, a buscar esses poderes internos simplesmente para possuí-los, pode realmente ser uma maldição, talvez a mais terrível de todas as maldições, porque é melhor levar uma vida tranquila sem ter nenhuma percepção superior e ir se preparando gradualmente para que o dia que for mais adequado esse treinamento venha, do que buscar a qualquer custo esses poderes que podem lamentavelmente ser adquiridos por meios errôneos, por meios aí que nós já mencionamos, quer sejam as drogas, quer sejam exercícios do yoga que podem ser praticados para forçar essas percepções. E o homem, o ser humano, já é um ser que já consegue sofisticar tanto a barbárie que lhe é característica, que nós herdamos do nosso reino, dos reinos anteriores a nós, do reino animal e dos demais reinos que nos precederam. Um ser humano dotado de poderes internos, obtidos dessa forma, vai se transformar realmente no verdadeiro diabo que tanto a religião fala. E ainda bem que esses magos negros são realmente poucos, porque magos totalmente brancos, né? Totalmente negoístas, e magos negros também totalmente, puramente egoístas, esses na verdade são as exceções, ouvintes. A maior parte das pessoas na verdade está nos tons de cinza, né? Que vão desde o cinza mais escuro, daqueles que praticam mais magia negra do que magia branca, até os tons de cinza mais clara, daqueles que praticam mais magia branca, mas que de vez em quando dão uma escorregadela e usam muitos conhecimentos e muitos poderes internos para fins pessoais e, na verdade, há toda uma escala nos tons de cinza entre magos cinzas, que são, na verdade, os tons do egoísmo humano. Então, na verdade, ouvintes, o segundo método legítimo para obter a clarividência, os poderes ocultos internos, é o desenvolvimento espiritual, que no Oriente se menciona que é necessário obter os poderes mentais da concentração, da meditação e da contemplação. São três estados da mente, da percepção humana, que precisam ser atingidos para que os poderes ocultos, os poderes latentes, como assim nós lemos aí nos manuais teosóficos, que eles se atualizem. Então vamos, nesse programa nós não vamos conseguir abordar todos, mas com certeza até o programa de amanhã nós teremos falado de todos eles. Vamos começar com a concentração. Sobre ela, Lady Bitter nos diz: o primeiro passo necessário à obtenção da clarividência é a concentração. Não consiste em contemplar um ponto brilhante até que se perca a consciência, senão em adquirir tal domínio sobre a mente que se possa fazer o que se quiser com ela e fixá-la exatamente onde se queira e durante o tempo que se determinar. Isto aqui é concentração. Não é realmente tarefa fácil. Ao contrário, é uma das mais difíceis e árduas que se conhece, mas é exequível, ou seja, pode ser feita, porque já tem sido feita, e não só uma vez, mas milhares, pelos homens de vontade forte e persistente. Entre nós haverá alguns que nunca cogitaram de observar quão fora de nosso controle andam em geral nossas mentes. Para convencermos disso, basta deter-nos de repente enquanto andamos de veículo ou a pé pela rua e reparar no que estávamos pensando ou nos movia a pensar naquilo. Se então indagarmos por associação de ideias a origem daqueles pensamentos, nos surpreenderemos de sua frivolidade, de sua inconsistência, da versatilidade e oscilações durante os 5 minutos anteriores àquela reflexão, e sem deixar nem o mais leve traço. Pouco a pouco nos aperceberemos de que aqueles pensamentos não são de todos nossos, senão fragmentos mentais oriundos de outras pessoas. E Lady Bitter, na verdade, está falando de quão pouco concentrada é a nossa mente. A nossa mente realmente vaga, caros ouvintes. Ela flutua, né? Ou como dizem alguns alunos aí, né? Durante as aulas, a nossa mente boia, né? A deriva no mar, né? Da consciência. Poucas são as pessoas que realmente têm um domínio perfeito das suas mentes e dedicam a elas, né? A concentração, e há momentos que é realmente necessário deixar a mente vagar. São momentos de recreação, são momentos de descontração, mas o problema é que a maior parte das pessoas está a maior parte do tempo descontraída e boiando literalmente, e são facilmente manipuláveis. E ao contrário do que elas imaginam, elas não estão sozinhas nos seus pensamentos, elas estão sendo influenciadas e estão receptivas a vibrações de outras pessoas, e é o que Lady Bitter comenta aqui. O fato é que o pensamento é uma força, cujas vibrações deixam uma impressão gravada em sua trajetória. Um vigoroso pensamento atinge a pessoa na qual pensamos, e se não vai dirigido a ninguém, recai sobre o seu próprio emissor. Todavia, muitos pensamentos são débeis e indeterminados, e portanto criam formas vagamente flutuantes e desvanecentes, que, ao roçarem sua trajetória numa mente propícia a recebê-los, entram nela. Daí os sermos comumente assaltados por pensamentos fúteis, a não ser quando mantemos a mente ocupada em assuntos definidos, se bem que a maioria destas borbulhantes formas mentais apenas impressionam o nosso cérebro. Algumas há que, por nos interessarem ou nos comprazermos nelas, voltam a sair de nosso cérebro vigorizadas pela adição de nossa força mental, que as colora com o matiz de nossa personalidade. Quando penetramos numa sala de visitas, tocamos num acúmulo de pensamentos bons, maus ou indiferentes, segundo o caso, mas cuja maioria constitui uma espécie de neblina incoerente que não merece o nome de forma mental. E essa é uma outra característica, ouvintes dos mundos espirituais, é uma característica do mundo astral e do mundo mental. Ou seja, de que há uma atmosfera de emoções, de sentimentos e uma atmosfera de pensamentos que são a todo momento afetadas, são chacoalhadas e são ali nessa atmosfera acrescidas novas vibrações, novos pensamentos. E é incrível realmente como é que as pessoas podem ter, né, ideias, né, sobre coisas que elas nunca pensaram, né? E isso eu já fiz uma série de experimentos a esse respeito, né? Numa plateia qualquer, você faz uma pergunta que, sobre um assunto que a pessoa nunca pensou coerentemente na vida. Nós perguntamos, por exemplo, o que a pessoa acha da relação que existe entre o Brasil como nação e a Argentina também como país, como nação. E sabendo que a maior parte das pessoas jamais dedicou mais do que um minuto na vida para pensar sobre esse assunto. Mas o fato é que vem à cabeça das pessoas algum preconceito que sabe-se lá como entrou na cabeça da pessoa por alguma coisa que ela ouviu, por alguma coisa que ela leu, ou realmente é alguma coisa que está flutuando aqui no ar, que entra na cabeça da pessoa e a maior parte das pessoas dizem que há uma briga, que há uma rixa, que há alguma coisa negativa nessa relação entre essas duas grandes nações, entre o Brasil e a Argentina. E aí eu pergunto para vocês também aí, ouvintes, que ideias que vocês têm sobre esse assunto, se é que vocês um dia dedicaram mais do que alguns minutos a pensar ou principalmente a estudar a história desses países, a saber o que há de comum ou incomum entre eles. O fato é que as pessoas têm preconceitos, ouvintes, nas suas cabeças. Preconceitos não só sobre esse assunto, mas sobre uma infinidade de assuntos. E nós, quem já foi de um país para o outro, sabe muito bem que esses preconceitos variam, né? Se nós estamos na Ásia, há preconceitos diferentes daquelas nações asiáticas do que nós percebemos na África ou na Europa ou na América do Norte ou aqui na América Latina. Por que isso acontece, ouvintes? Porque as pessoas todas alimentam e retroalimentam as vibrações peculiares da sua região. Então nós estamos sempre sofrendo influências dos pensamentos dos outros. E hoje em dia há pessoas que são treinadas e que estão aí a influenciar as nossas mentes por meio da mídia, por meio dos veículos de comunicação e principalmente aí dos meios de divulgação de produtos, né? E na verdade os grandes magos hoje em dia não são aqueles que as pessoas imaginam, pessoas vestidas de preto com chapéus pontudos que ficam recitando mantras em locais ermos no meio do mato ou em cima de alguma montanha. Os grandes magos hoje, ouvintes, estão nos escritórios, ali nas agências de publicidade, fazendo marketing para vender produtos que realmente a maior parte deles as pessoas não precisam e que vão, produtos esses que vão ser comprados por preços que as pessoas não podem dispor, né? Se endividando e comprando coisas que realmente pouco contribuem para as pessoas como seres humanos. Então, são vontades que são incutidas na cabeça das pessoas pela repetição de imagens, de mensagens comerciais, publicitárias, e isso as pessoas retroalimentam existe aí a chamada moda, existe, né, todo um processo, ouvintes, para manipular a consciência das pessoas. E se a pessoa não aprende a se concentrar e não aprende, o que é mais importante, a pensar por si mesmo, mesmo que seja errado, mas pense por você mesmo, se concentre na sua vida, nos seus pensamentos. E fala aqui o Leadbeater sobre ainda a concentração. Se desejarmos desenvolver qualquer faculdade superior, devemos começar por conseguir manter domínio sobre nossa mente. Devemos dar-lhe alguma ocupação, em lugar de deixá-la como que a brincar à vontade, a atrair pensamentos que nos são estranhos e de que absolutamente não necessitamos. Devemos torná-la nossa serva e não nossa ama, não nossa senhora, antes de podermos dar o primeiro passo no treinamento da verdadeira clarividência, pois é este instrumento que teremos de usar e deve estar à nossa disposição e integralmente sob nosso domínio. A concentração mental é uma das tarefas mais difíceis para o homem vulgar, porque nunca a praticou e rarissimamente se apercebeu da necessidade de tentá-lo. Imaginai o que vos aconteceria se dominasseis vossas mãos tão fracamente como a vossa mente, e que elas, ao invés de obedecerem vossa vontade, se distraíssem a fazer coisas que não vos interessassem. Naturalmente, vos sentiríeis como um paralítico e que vossas mãos vos eram inúteis, pois de paralisia mental sofre quem não domine sua mente. Por isso nos cabe insistir em dominar a mente até podermos manejá-la à vontade. Felizmente, se pode praticar a concentração durante o dia todo, nos afazeres comuns da vida cotidiana. Para isso, o que quer que façamos, executemo-lo de maneira completa, concentrando nisso a nossa mente. Se estivermos escrevendo uma carta, pensar nesta carta em nada mais até terminá-la, e assim sairá mais bem escrita. Se lemos um livro, fixar nossa mente no assunto e procurar aprender todo o pensamento do autor. Entendei sempre aquilo em que estás pensando e o motivo, mantendo a mente sempre no que fazeis e jamais a deixeis ociosa, pois dessa ociosidade é que provém todos os males. Como já diria a sabedoria da vovó, né? A cabeça vazia é o escritório, né? A oficina do diabo. Isso não está escrito aqui, mas estou acrescentando porque é já de conhecimento comum, acredito aí, dos meus ouvintes. Mesmo agora podereis concentrar-vos perfeitamente, se vosso interesse estiver bem aguçado. Então vossa mente ficará de tal modo absorvida que dificilmente ouvereis o que de estranho se passe ao vosso redor. E é esse o primeiro tópico, ouvintes, sobre a maneira correta de desenvolver a clarividência. Ou seja, é todo um processo da nossa própria consciência. Na verdade, o maior de todos os instrumentos que jamais o ser humano terá acesso, ouvintes, é o nosso próprio equipamento, é o nosso próprio corpo e é a nossa própria mente, as suas vibrações, as suas emoções e sentimentos. Os equipamentos que nós estamos desenvolvendo, ouvintes, como esses maravilhosos computadores que nós utilizamos, que ainda são até rudimentares comparados com o que vai vir daqui a pouco na evolução da tecnologia, na verdade é a expressão daquilo que já está dentro de nós. O nosso cérebro, ouvintes, é que é o mais poderoso computador do mundo. qualquer pessoa da face da Terra, das 7 bilhões de pessoas que estão aqui, qualquer um dos cérebros dessas pessoas é mais poderoso do que o maior e mais poderoso computador já criado até os dias de hoje. Porque são 100 bilhões de neurônios que se conectam de uma maneira totalmente não linear, a se moldando aos pensamentos e gerando percepções numa velocidade muito além até do que a velocidade da luz, que a ciência acha que é o limite. E o cérebro, ouvintes, nada mais é do que uma central de recepção e de transmissão dessas percepções. O pensamento verdadeiro não está no cérebro. E uma parte dele está no cérebro, mas a grande agência do pensamento está fora do cérebro. Mas, como bem indicou o Leadbeater, enquanto nós não atingirmos o nível da concentração de fazermos uma coisa de uma forma totalmente definida, nós não seremos candidatos ainda para desenvolver os nossos poderes internos. E para terminar, só vou citar o conselho que Madame Blavatsky deu para a sua discípula dos primeiros anos da teosofia, que foi Anne Wood Besant, que veio a se transformar na segunda presidenta internacional da Sociedade Teosófica. Anne Besant, que era uma fabiana, na verdade uma materialista, se encantou com os conhecimentos teosóficos após ler a Doutrina Secreta e foi devotadamente buscar instrução com Madame Blavatsky. E afoitamente ela começou a acompanhar Madame Blavatsky. Blavatsky tinha uma larga correspondência, passava praticamente o dia inteiro escrevendo, respondendo cartas, escrevendo seus artigos, fazendo os textos dos seus livros. E Anne Besant ficava numa mesa ao seu lado e despachando aquelas correspondências que Blavatsky ia escrevendo. Ela ia dobrando, colocando dentro do envelope e fechando esse envelope e selando aquelas cartas. E fazia isso de uma maneira muito afoita, muito apressadamente, desajeitadamente, colocando o selo de qualquer jeito sobre a carta. E Madame Blavatsky um dia olhou para ela e justamente a instruiu e a corrigiu: você deve colocar os selos nessa carta como se fosse a coisa mais importante do mundo, se concentrar totalmente neste ato, porque se você se concentrar nos menores atos que você faz, você será capaz de se concentrar também nos maiores. E aí sim, ouvintes, estará aberta a porta da percepção superior, que vai levar a todos aqueles que buscarem a percepção direta desse mundo além das palavras que nós ouvimos a respeito dele aqui no início do nosso programa. Mas o avançado da hora, ouvintes, faz com que nós tenhamos que dar o final aqui do programa Lux Esotérica de hoje, mas já convidando vocês para apreciarmos mais um pouquinho sobre a concentração, sobre a meditação e a contemplação, esses três estados superiores da mente, que aliás são os estados clássicos descritos nos textos hindus do yoga, né? Principalmente os Yoga Sutras de Patanjali, mas que são pré-condições para aqueles que querem entrar conscientemente nesse mundo maior que é o mundo espiritual. Então, ouvintes, convido a todos vocês para uma última vibração. Vamos fechar os nossos olhos e uma vez mais volver a nossa consciência para o eu interno, sentindo a presença divina dentro do nosso coração. Vamos procurar compreender, internalizar e realizar o sentido dessas palavras. mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter. É o ser que vive em nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja, que essa luz oculta, essa luz esotérica que está aí já dentro do coração de vocês, brilhe cada vez mais, sempre que vocês se dedicarem à vida espiritual que habita em todos nós. Nos despedimos aqui desejando um ótimo descanso, um bom repouso para quem está me ouvindo aqui ao vivo durante a noite e para todos que estão me ouvindo aí pela manhã na representação. Um ótimo dia para todos vocês. Continuem sintonizados aqui na programação musical totalmente interativa da Rádio Esotérica FM, trazendo o melhor da música, a música da nova era, da world music, da ambient music, sempre recebendo aí as programações de todos vocês. Finalmente, aqui de Osmar de Carvalho, coordenador da Levir, deixo o meu virtual, mas é o forte, é o fraternal, é um caloroso abraço para todos vocês, ouvintes. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica. Até logo.